sua boca, Deus começa a agir. Quando o ar estende a mão, sol e lua faz parar. Quando chama, Deus responde, faz muralha desabar. O crente não sou, ele canta, ele exalta, ele glorifica, dá glória ao Senhor. Ele é ungido, vaso escolhido, está protegido, seja onde for. Se está no deserto, Deus está por perto. Se está na fornalha, ele lá está. Aí na sua frente faz fogo esfriar. Não tem inimigo para embargar. Se vier um valente, vai tombar ao chão. Ele rasga o urso e mata o leão. Pois em suas mãos a força e o poder. O crente ungido sempre vai vencer. Se você é ungido, receba a glória, receba renovo, receba poder, receba virtude, receba unção que está descendo sobre você. Salte para cima e comece a louvar. Abra sua boca, deixa Deus te usar. A unção de Deus está neste lugar. E se está sentindo, é só glorificar. Quando o ar estende a mão, sol e lua faz parar. Quando chama, responde, faz muralha desabar. O crente não são, ele canta, ele exalta, ele glorifica, dá glória ao Senhor. Ele é ungido, vaso escolhido, está protegido, seja onde for. Se está no deserto, Deus está por perto. Se está na fornalha, ele lá está. É na sua frente, faz fogo esfriar. Não tem inimigo para embarcar. Se vier o valente, vai tombar o chão. Ele rasga o urso e mata o leão. Pois em suas mãos a força e o poder. O crente ungido sempre vai vencer. Se você é ungido, receba a glória, receba renovo, receba poder, receba virtude, receba unção e está descendo sobre você. Salte para cima e comece a louvar. Abra sua boca, deixa Deus te usar. A unção de Deus está neste lugar. E se está sentindo, é só glorificar. Se você é ungido, receba a glória, receba renovo, receba poder, receba virtude, receba unção que está descendo sobre você. Salte para cima e comece a louvar. Abra sua boca, deixa Deus te usar. A unção de Deus está neste lugar. E se está sentindo,